aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos, de tanto chorar. Choro por alguém que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo bebendo e chorando, sofrendo por ela sim. Por isso que eu vivo bebendo e chorando, sofrendo por ela sim. Vai! Eu choro, choro, choro, choro. Eu choro, choro, choro, choro a dor desse amor. Esse amor bandido quase me matou. Só ela foi embora.